chica, sair por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola pra ver você mais feliz. Escuta o trem de ferro.